se desentendeu. Pense não ser bom fugir, da paixão se proteger. Volta ao normal antes do nascer do sol. Se pinta a tristeza, ouça o coração. E que ficou cinza, cor do azul. Mas por que chamar a dor antes de acontecer? Traga com o sol paz aqui pro coração. Peça pra esse inverno chamar o verão. Bom demais sentir você por perto, mesmo sem te ver. Estar feliz a todo tempo. Para nós que não há nada mais a se fazer, fazer voltar os bons momentos. Os bons momentos. Eu já sei de cor a cor do azul. Passou o vendaval, voltou a brilhar o sol. Feliz a todo tempo. Claro para nós que não há nada mais a se fazer. Fazer voltar os bons momentos. E perdoa por você chorar. Dias de chuva são vésperas do